através de RMAR 90 Oscar Whisky. Olá, o meu 90 Oscar Whisky, autorizado pouso, pista 17, vento 120 graus, 099. Autorizado pouso na 17, 90 Oscar Whisky. Puxa, né, 6227, decolar 226, chame controle Salvador em 120, desce pra 8. 608-6227, boa. Salvador, muito boa tarde, Xenia 6227. Xenia 6227, contato radar na decolagem, suba pra nível de 360, foi direto Leda. 360 Leda, 6227. Uno 256, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 45, alterna no 26 decimal 85. 659, após decolagem, mantém proa até 4 mil pés e voa Leda. Ok, após decolagem, mantém proa até 4 mil pés e direto Leda. Correto, gol 1659, autorizado decolagem, pista 10, 120 graus, 109. Autorizado decolagem. Torre Salvador, muito boa tarde, 3567, estou pronto com o copo para 10. 3567, boa tarde. Mantém, ponto espera, fechando zero. Mantém, 3567. A Palma 90, Oscar Whisky, no solo, os 28, confirmando. Confirma o bate? Mandado a bata. Gente, 90, Oscar Whisky, autorizado, deck drag até a bata, ao livrar a cabeça livre. Confirma, 627. 627, Dog Sub. Dog Sub, 627. Quando você não se lucrou, você abre. 6, Tower, Woman 8, decimal 95. Woman 8, 95, quando 076, super. Decolado aos 29, chame controle Salvador em 120, décima 8, com voo. 208. Eu irei conduzir o 076, receber a décima 01. Conduzir o 76, I have in sight. Clear to land, runway 10. Wind 130 degrees, 10 knots. Conduzir o 76, clear to land, 10. Tá 3567, visual com 67 da Conda, final 0. Afirmativo, visual, tá 3567. Tá 3567, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado alinhar e manter isso no 0. Após o tráfego pousar, livre alinhar e manter, tá 3567. Papa, hotel Serra Tchali, prossiga. Só para fazer se arrastar e manter a condição de visual de 500 pés, que é legal na 0 no 5, confirme Prossegue para Salvador. Rede da Zé Salles, cheque seu transponder, não recebo mesmo. Senegal na 095, reporte Parípio. Bem, seu Zé Salles. Agora Salvador, 1959. Ponto 3367, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento elétrico X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Preciso reportar a final do X-Ray da 3367. Controle Salvador, gol 1659. Gol 1659, contato radar, cruza nível de voo 070, autorizado direto Leda. Ok, dá presente direto Leda, confirme nível 070. Bruno 659, estou para nível de voo 370 agora, cruzo 075. Ok, só confirmando, nosso nível seria o 360. Afirmativo, foi o contato radar cruzando no nível de voo 077. Mas suba para nível de voo 360, direto Leda. Direto Leda, 360. Condor 076, on the ground at 33, vacate via taxi Foxtrot and contact Salvador Ground, 121.9. Well, we are landing down 33 via Fox 319, Condor 076. Da 3567, autorizado decolagem, pista 10, vento 140 graus, 089. Livre decolagem, 3567. O 1659. 1659, prossiga. Poderia pedir de coordenar pro Ed Porto Seguro? Aguarde. Obrigado. Voo 2762, acione 25. 5-1, confirmando. 5-1-6-0. Ok, 5-1-6-0 acionado, azul 2762. 327, boa tarde, autorizado, NR mantém Y0. Boa tarde, autorizado, NR mantém 6-3-2-0. E 567, decolado aos 35, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 308, graças a Deus. Mantenha o nível de voo 190, azul 2762. Vai manter nível 190, aguardando quando puder subir ao 200, 2762. Controle, boa tarde, está 3567. 3567, aguarde. 9227, tráfego 12 horas, 1-2 milhas rumo ao sudoeste. Vai manter o nível de voo 190, Embraer, confirmando a TR-72. Sim, Cisnorme 227. Autorizando agora, 6327. Autorizado INS, 3367. 3367, chame a torre 198, decimal 95. 2762, submantém nível de voo 200. Submantém nível 200, 270. Salvador, boa tarde, Itan 3367 LR. Itan 3367, boa tarde. QNH 10 no 5. Continua a aproximação, aguarde a pista livre. 10 no 5, continuando, aguardando. Itan 3367. Para nível de voo 050 na projeção. 050 na proa de Amã, 2791 no gráfico. 3567, contato radar, passando nível de voo 050, suba via saída Arboruno, transição Alefa para nível 360. Via Arboruno, 360, 3567. Azul 2762, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 251-2835, obrigado, valeu. Chame 6227, chame centro Recife, 125-1, alterna 128-35. 251-2835, chame 6227. Outro instalador, uma boa, chame 63, 27, decolou na salva. Chame 6327, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno, transição coral para nível de voo 240. Sabe, via sendo autorizado, autoriza voar na proa de coral, a contraponte de jogas. Autorizado, coral. Coral, 6337. Atravessar, mandando papapá pro hotel Serra Charlie, já em Paris, querido. Hotel Serra Charlie, vai prosseguir agora para Pouso Salvador? Positivo, querido. Gente, reparte visual com a SEASA, autorizado proa da SEASA, reparte visual. Direto pro SEASA, reportará. No 1659, chame centro Recife, no 25 decimal 1, alterno 128 decimal 35. 251-2835. Controle azul 2791. Parece que você está um pequeno desvio à esquerda. Poderia autorizar a proa de Duna para o 2791? Autorizado, Duna azul 2791. Esse mantenha nível de voo 050. Se mantém o 050 na proa de Duna. Solicita também o ILS Whisky da 10. Ok. Grato. Controle azul 2791, pode voar o Sierra Victor 366 ao invés de Duna? Negativo azul 2791, desça para 4000 pés, ajustando a 0 no 5 para o Sierra Victor 368. 368, ok, 2791. Plano 3367, no solo aos 40, direita 121, decimal 9. Direita 219, plano 3367. Torre, o sinal de uma foto para chamamento 2, tá bom? Plano 327, sobre mantém nível de voo 200, aguarde coordenação. Até. Controle Salvador, hotel Serra Charlie, SEASA, querido. Hotel Serra Charlie, volta o campo. Não, confia, Sérgio. Já visual com o campo, até a Serra Charlie? Positivo, visual com o campo. Chame a torre 1 no 8895, até a Serra Charlie. 1895 a torre. Grato, boa tarde. Em Salvador, Papa Papa Hotel Serra Charlie. Papa Papa Hotel Serra Charlie, torre. QNH1015, autorizado final 17, reporte na curta. Teste autorizado 17, reportará na final. Serra Charlie, final 17. Papa Hotel Serra Charlie, relato avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 120 graus, 09 nós. Silêncio. 327, me escuta? Direto a neve, 327, obrigado. Sétimo Centro Recife, 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260288, grato, boa tarde. Uniforme Tango, livre táxi, aposte no ponto de espera da Papá. Quente Hotel, Serra Charlie, no solo aos 44. Livre táxi via Oscar ou estacionar frequência livre. Comente. Comissão, autorizado ingresso, reporte, anel e pronto, cabeceiro no 7. Decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251, alterna 235, 63, 27, obrigado. Papapá Lima, Lima Fox, autorizado o táxi, reporte no ponto de espera da Papá. Controle azul 2791, após o Sierra Vitor 368, está autorizado o procedimento? Após o Sierra Vitor 368, autorizado RNAVE ILS Whisky da pista 10, reporte estabilizado. Após o 368, autorizado ILS Whisky da 10, reportará estabilizado 2791. Colagem, pista 17, vento 140 graus, 089. Poderia confirmar só o ajuste para o 2791, 1098? Ajuste no 0115. 1015, grato. Lima Fox, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Papa Tango Lima, uniforme Tango, decolado aos 47, chama em controle Salvador em 120, 18, bom voo. Salvador 108, muito obrigado, senhor. Bom final de domingo. Azul 2930, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 130 graus, 099. Alinha e decola, azul 2930. Isso aí eu passando ali na 15 milhas, aproximadamente aí no 80, mais ou menos, talvez eu não atinja uma centena. Papa Lima uniforme, então, cancelado, restrição de altitude na saída da árvore. Opa, muito obrigado então, Lima uniforme, então. Papa Lima, Lima Fox, autorizado decolagem, pista no 7, vento 130 graus, 109. Lima Fox. 1895, grato, uma boa noite. Azul 2789 com a Oscar, boa tarde. Confirme que é o máximo. É o Azul 2789, boa tarde, com a Oscar. Azul 2789, essa identificação, dessa via chegada Bonf para 4.000 pés, ajuste no 05. Via Bonf, no 05, 2789. Luciano, rolagem agora da cabeceira 17, sem interferência com a sua aproximação. Grato, Azul 2791, aguardando autorização de pouso. Azul 2930, decolado ao 51, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Chama 208, boa tarde. Faltava para Lima, Lima Fox. Decolado ao 51, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 08, né? Então, boa tarde. Azul 2791, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 09 nós. Transição coral para o nível 220. Eu vou no coral, Lima Lima Fox, Salvador 220. Controle, o azul 2930. Azul 2930, contato radar na decolagem, subavia saída Momo, para o nível de voo 160. Saída Momo, 160. É, o azul 2930, se fosse possível falar com o pessoal da torre, da Infra Aero, que na centerline, na decolagem, o asfalto está saindo lá, está bem dado um recapeamento lá. Você sabe mais ou menos a centerline qual terço da pista? Primeiro terço da pista. Excelente, obrigado. Azul 2791, tinha uma aeronave que decolou e informou o controle que o asfalto está soltando no primeiro terço da pista. Inicie procedimento de aproximação perdida e aguarde transferência com o controle. Confirme, estou posicionando na 10. Afirma, a aeronave da companhia que decolou da 10 informou que a pista está soltando asfalto no primeiro terço. Inicie a arremetida, suba para 2 mil pés e aguarde transferência com o controle. Ok, subindo para 2 mil pés, aguardando a transferência, iniciando a remissão, a aproximação perdida 2591. Lima Lima Fox, autorizado direto coral. Autorizado direto coral, Lima Lima Fox. Azul 2791, chame controle 120, decimal 8. 1208, controle 2791. Controle Salvador, azul 2791. 120, décima 8, azul 2791. 2791, iniciou a aproximação perdida. Tá subindo para 2000. Está tendo quilo Romeu Oscar, chame a torre 118, décima 95. Controle Salvador Azul 2791, mantendo 2 mil pés, proa do Serra Vitor 363. Azul 2791, chame 120, décima 8. 208. Torre Quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, ajuste 10 no 5, autorizado final no 7, desça para 1 mil pés e aposte através da embarque. Pode olhar a lateral da EMA 11.000 pés, Kilo Romeo Oscar. Visual ali. Com quem? Caso seja possível, os auxiliares, 2789. Preencha do 2789. Agora em Salvador, boa tarde, 1698, 10.150, frente da ordem. Azul 6918, acima de identificação, desça via chegada Gomed 1 para o nível de voo 060. Pista 10 de Salvador impraticável, espera prevista em Itaque. Ok, desce via Gomed 1 para o nível 060, aguardando aí a interação da pista, espera prevista Itaque. Azul 6918. Azul 2791, na escuta do controle. A sua escuta 2791. Azul 2791, previsão de 10 minutos para verificação da pista. Vai com espera prevista em Pelo. Poderia confirmar a posição da espera? Previsão de espera em Pelo. Desça para. Suba para 4.000 pés. Ajuste no 015. Subindo para 4.000 pés. Espera em Pelo. Poderia cotejar a posição? Papa Eco Lima Oscar. Grato. Lima Amor. Teve bola no 7, ó. Baby Taxi, é ponte de ponte espera da Oscar. Baby Taxi, é ponte de espera da Oscar. O Oscar. A gente tem condições de pouso auxiliar aí, o 2789. Gente, é o número 2 da Azul 2789, aguarde. 2789. E o uniforme, então, não confirme. Está presente a proibição do destino? Passei água, agora estou na2789, vetoração para final da pista 17, curva à direita, à esquerda, proa 190. Aproximação para o 17 somente visual, reporte para o cancelamento. 190, azul 2789. Aliás, você pista no 7, acho mais certo. Pelo, seria pela direita? Papá Romeu Quilo Serra Lima. Livitaxi é poste no ponto de espera da Papá. Seguindo a descida visual, o 2789 foi cancelamento. Azul 2789. Plano IFR cancelado ao 01, desse inicialmente para o nível de voo 055. Tráfego 11 horas, 1,4 milhas, mantendo 4 mil pés, rumo oeste, até R72. 7055 no 2789. Romeu, Kilo Serra Lima. Autorizado, ingresso pista no 7, aborte nada e pronto, cabeceira. Romeu, Oscar, mais 500. Chamada 02, segue farol Itapuã, no 1000 pés, chame controle 120, décima 8. 208, Oscar, mais 500. Romeu, Oscar, mais 500. Papá Romeu, Oscar, Mike Yankee, subo para 1 no mil pés, mantenha o corredor Axé, reporte passando fora da barra. Reporta lá passando fora da barra, o Oscar, Mike Yankee. Tiago Golf Oscar, prossiga. Firmo, a aeronave que decolou da Azul informou a soltando asfalto no primeiro texto. A FL está realizando a vistoria, assim que possível será liberada a pista. Azul 2789, para evitar tráfego, curve à esquerda para o 1150. Autorizado descida para 1.500 pés. Ajuste no 05. 150 para 1.500, 105, 2789. Controle, o Oscar Maikian está no através do farol, está autorizado para direto Manati. Papá Romeu, Oscar Maikian, que é autorizado direto Manati, reporte livre no CTR. Reporte livre no CTR, o Oscar Maikian. Papá Tango Lima Uniforme Tango, chama o centro Recife, não 26, decimal 0, alterno 28, decimal 8. Confirmo, Lima Uniforme Tango, centro Recife, 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8. Pista 17, vento 120 graus, 189, informação de tráfego, helicóptero agora passando farol de Itapuã, 1.000 pés. Com 6918, detonação para sequenciamento, curva à esquerda na proa 005, o limite é o curso do localizador. Na final da 17, 2789, controle. Azul 2789, corre agora informou as condições, teto 1.500 pés, com visibilidade de 2.000 metros, chuva sobre o campo. Você quer modificar as regras e ser vetorado para esse nosso momento? Tem condições de tomar sinal visual aqui da cabeceira no 7. Azul 2789, precisa prosseguir instrumento para pistão no zero. O no zero já foi agora liberada. É, pode ser vetorado para sinal da 1-0. Obrigado. Ficou no zero também, o 2789. Controle Salvador, Papa Romeu, Quilo Serra Lima, transfere. Gente, azul 6998. 2791, iniciando o árbitro pela direita em pelo. 79, controle, está visual com a pista no 7, podemos autorizar a aproximação para pouso no 7? Você pode aproximar visual para 1-0, tem condições de completar a aproximação visual para 1-0? Condições, no 2789. Tranquilo, Serra Lima, transfere. Azul 2791, desça para 3 no pé, direita para o 190, limite o localizador. 3000, 190, limite o localizador, 2791. Azul 2789, controle? 79 na escuta, prossiga. 2789, suba para 2 no pé, está sob decoração, direita para o 280. E 280-2000, 2789, estão configurados para pouso aqui, controle. A operação está em instrumento, a sua regra de voo é visual, está sendo agora, vai para o instrumento para a pista 10, 2789. E senhor, mas nós estávamos visual na cabeceira no céu, nós já vimos cancelado, consegui visual no 7, senhor. A torre informa uma visibilidade de 2 mil metros. 7-2789. Controle, Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, controle, Salvador. Transfere, senhor, decoladão no 7. Passa 4, passa 5 mil em subida. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, vetoração para evitar tráfego na chegada mar esquerda, chegada com médio, esquerda para o 225. Confirma, próxima, 2. Esquerda para o 225. Sua para o meio de voo 180. 2791, está autorizado o ILS Whisky nessa proa ou? Desça até 3 mil pés, o azul 2791 na guarda. Descendo para 3 mil, aguardando. Azul 2789, direita para o 330, aguarde o vetor para o final do procedimento ILS X-Ray de 130. 330, agora vetor 2789. Azul 6908, abandono espera, solicitar sua vetoração, voo e comprou a 030, limite será radial 290 de Salvador. Vetoração esquerda 030, limite 290 Salvador, 4698. Descendo para 060. Atingindo 3 mil pés, mais 2 milhas para o localizador, azul 2791. Azul 2791, ainda mantendo 3 no pés, aguardo o vetor final. Aguardando. Azul 2791, desça para 2 no pés, altímetro 1015. Está autorizado a sinal do procedimento LS pista 10 para localizador esquerda, proa 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, reportará estabilizado, descendo para 2 mil pés, azul 2791. Azul 2789, esquerda proa 210, limite localizador. 210, limite lock, 2789. Tango Lima, uniforme Tango, chama o centro Recife, 126-0, alterne 128-8. Chalé 6355, boa tarde, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 110 graus, 119. Vai alinhar inicial, Chalé 6355. 98, desça para 3, no pés, altímetro 10, 15. 3 reais, 10, 15, azul 9. Estabilizado, localizador da 10. Azul 2791, boa tarde, NH10-15. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Informo, trem 18 da Avianca. Ingressando agora a cabeceira 10, preste a iniciar a rolagem. Ciente, 2791, aguardando pista livre. 231, está no ponto de espera pronto. Passarei o 2231, mantém ponto de espera pista no 0. Vai manter o 2231. 5-0. Está autorizado a final do procedimento ILS com 6. Pista no 0, reporte estabilizado. É, esquerda no 5-0, reporte estabilizado. Qual ajuste agora? Azul 2789? Ajuste no 0, 1-5, azul 2789. É no 5. 2-7-9, reporte estabilizado. nosso amigo que reportou aí, ele tá, foi na decolagem ou no pouso que ele reportou o assalto saindo? Na decolagem. Ah, beleza, ajudou a gente pra caramba. Obrigadão, amigo. O Papa Romeu Kilo Serra Lima ainda mantém a proa de Alessa Guardadora, já estão para o Azeiro assistente. Corrigindo, senhor, a proa direto do destino da presente pro Kilo Serra Lima é 251, não. É, já vá. Aguarda. Azul 6998 para o localizador, direita para o 080, desça para 217, está autorizado ao final do procedimento elétrico com Swift. Chama 0, reporte estabilizado. Direita para o localizador, 080, desce 2000, autorizado elétrico com Swift, chama estabilizado, 99. Papá Romeu, Oscar Mike Yankee, frequência livre, reporte ao regresso. Azul 2791, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 149. Livre, pouso 2791. 288, azul, 2931. Correto, bom. M3355. Decolado aos 12, chame controle 120, decimal 8. 20, decimal 8, agora o Oxano 6355. Boa tarde, Oxano 6355, decolamos a sua escuta. Aguarda. Azul 2789, reduza para a velocidade de aproximação, chama agora a torre 118, decimal 95, tem um bom pouso. Senhor 1895, reduzindo para aproximação da 789. Controle Oxano 6355, decolamos a sua escuta. Oxano 6355, contato o radar na decolagem, tipo, via saída Sango 1, na transição módica para o voo 360. Subindo 360 na Sango 1, Motiva, Oxano 6355. Boa tarde, QNH 10 no 5, continua a aproximação, aguarde pista livre. Continua agora pista livre 2789. Oxano 6355. Estabilizado, Azul 6998. Azul 6998, chame torre 118, decimal 95. Reduza para a velocidade de aproximação, tem um bom posto. Ok, reduzindo, chama torre 1895 lá. Livre à direita, chame o solo em 121, decimal 9. Direita, um solo 219, Azul 1279, grato. Boa tarde, 6998, final de 9 milhas, estabilizado. Azul 2789, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 109. Com livre pouso, Azul 2789. Azul 6918, boa tarde, QNH 1015, continua a aproximação, número 2 para pouso. 1015, 6998. Vai recortar. O Oxano 6355, aproximadamente mais 20 milhas. 4, 5, 7. Do direto, deixa. Papá Romeu, Kilo Serra Lima, autorizado direto ao destino. Quando você chamar para pouso? 19:40, Zulu, Kilo Serra Lima. Copiado. Antes de coordenar com o 6355, vamos direto à posição, motivado. Nação concentra aqui, posiciona em 6355. Copiado. Seja Matheus 80, Kilo Serra Lima. Azul 6998, minha torre 98, decimal 95. Azul 6998, chuva a torre 118, decimal 95. 121, decimal 9. Direito 129. Azul 6998, vento 110 graus, 119, autorizado pouso, pista no zero. Ele pouso, pista no zero, azul 6998. Passarido 2231, visual com Embraer azul na curta final no zero. Afirma. Passarido 2231, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado alinhar e manter pista no zero. Após o pouso, autorizado alinhar e manter o 2231. Meia 355, autorizado, Motiva. Obrigado, voando direto ao Motiva, subindo 360, 6355. Azul 6998, no solo aos 20, direita 121, decimal 9. Direita eco 219, boa. Do ATR da Passarido, autorizado ali, mantente no zero. Após o ATR da Passarido, ali mantém no zero, boa, no zero da Passarido. Passarido 2231, autorizado decolagem, pista 10, vento 110 graus, 08 nós. Autorizado a decolagem por 2231. Salvador, muito bom dia, o passarelo 2231 decola. 2231, contato radar na decolagem, suba via saída Momo, transição VATAP para o nível 180. Momo VATAP 180. 21, chame controle Salvador em 120, décima 8. Controle 2231 não cumpre o gradiente superior, vai manter 3.000. Passarelo 2231, subatão nível 180, cancelada restrição de altitude na saída Momo. 180, sem restrições para o 2231. Puxando 6355, chame centro Recife em 12531, alterna 128, decimal 35. 8135, 125, decimal 1, 128, decimal 35. Boa tarde, bom trabalho. Voo 097, autorizado, decolagem, pista 10, vento 110 graus, 09 nós. Autorizada a decolagem, voo 10, 09. Torre Azul 4423, ponto espera, boa tarde. Azul 4423, boa tarde, autorizado, alinhar e manter, pista 10. Alinhar e mantém, 4423. Romeu Kilo Sierra Lima, chame o centro Recife em 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. Kilo Sierra Lima. Bem, Velasco Luiz, que livre acionar, reporte táxi. Confirme a proa e por quantas milhas vai manter o desvio, passarei 2231. 280 por 20 milhas. Desvio, reporte ao término, passarei 2231. Reporte ao término, o 2231. Salvador, boa tarde, voo 0097, Arbor 1, perdeu contato com a noite. Voo 0097, contato radar na decolagem, subvia saída Arbor 1, transição Elefa para nível de voo 360. Arbor 1, Elefa para 360, informa a torre lá que após mil pés não é possível mais contato com a torre. Passagem 2231, após desvios, autorizado direto, VATAP. Após desvios, direto, VATAP pro 2231. Afirmativo, vai manter posição alinhado 10-4423.